estamos, Senhor, em Tua presença. A trombeta soa, é tempo de mudança. Rejeitamos o bem, nos perdemos em vão, mas em Ti, ó Deus, encontramos a salvação. Volta, Senhor, ao nosso coração. Nós Te conhecemos, Tu és nossa canção. Em meio à dor Te buscamos, ó Pai, nos retorna o Teu amor. Nunca nos deixe para trás. Israel, perdido entre nações, erige o ídolos, quebrando as Tuas leis. Mas em meio à queda, a esperança e luz, nos congregarás, ó Senhor, nossa cruz. Volta, Senhor, ao nosso coração. Nós Te conhecemos, Tu és nossa canção. Em meio à dor Te buscamos, ó Pai, nos retorna o Teu amor. Nos deixe para trás. Queimem nossos palácios se assim for, mas nunca apagues em nós o Teu amor. Fogo que consome, purifica o coração, nos faz lembrar, Senhor, da Tua salvação. Volta, Senhor, ao nosso coração. Nós Te conhecemos, Tu és nossa canção. Em meio à dor Te buscamos, ó Pai, nos retorna o Teu amor. Nunca nos deixe para trás. Portuguese worship, a coça, guitarra e piano. Sinta.